lhe darei. Sai. Mas hoje é como é. Sexta-feira. Eu não vou ir ao hotel. Não sei. Mas hoje é como é. Sexta-feira. Eu não vou ir ao hotel. Não sei. Já bombei demais. Você deixou rapaz. Em cima da jogue o que te faz. Vou falar com meu chefe. Patrão que é patrão é. Pra ver se me deixa só ir embora mais cedo. Porque, porque hoje é como é. É sexta-feira. Eu vou ir aonde é. Não sei. Mas hoje é como é. É sexta-feira. Eu vou ir aonde é. Não sei. Até as mulheres já sabem. Sexta é dia sagrado. Sábado vou tomar um caldo. Aue. Marido que fica em casa. A esposa lexota. Cê vai ficar com teus cambas. Fala ver os amigos. Mas hoje é como é. É sexta-feira. Eu vou ir aonde. Ainda não sei. Mas hoje é como é. É sexta-feira. Eu vou ir aonde. Sexta-feira, só querer sorrir. Olho o professor descendo pra casa, já querer ir. Aí o empresário, aí o diretor. Olho os bilhetes, aí já tá fechado. Porque hoje é como é. É sexta-feira. Eu vou ir aonde? Não sei. Mas hoje é como é. É sexta-feira. Eu vou ir aonde? Saiu do serviço, já tá com uma na mão, é mamê. Ai, olha uma no manele. Mas saiu do serviço, já tá com uma na mão, é mamê. Ai, me deixa sorrir, já trabalhei, me chama nome. Você como é, me deixa sorrir, já trabalhei, me chama nome. Você como é. Mas hoje é como é. É sexta-feira. Eu vou ir aonde. Não sei. Mas hoje é como é. É sexta-feira. Eu vou ir aonde. Não sei. Mas hoje é como é. É sexta-feira. Eu vou ir aonde. Não sei. Mas hoje é como é. É sexta-feira. Eu vou ir aonde. Valeu!